futebol, em Franca é o que há. O Mila tá nativa pra representar. Futebol, futebol, em Franca é o que há. O Mila tá nativa pra representar. O Mila é assim, na humildade vai chegar. O terror da Zona Norte tá chegando pra ganhar. O Mila é assim, na humildade vai chegar. O terror da Zona Norte tá chegando pra ganhar. O Mila tá chegando na parada pra somar. Vai ganhar mais 3 pontinhos para o título conquistar. Aviso pra você que vai ser bola da vez. Vai ser um massacre, vai virar freguês. Represento Zona Norte, nossa casa é paineirão. Por quê? Raça é nosso lema, objetivo é campeão. Você é adversário, fica sempre bem ligado. Quando vê o Mila ganhando estourado. Mas não se assuste, pode acostumar. O terror da Zona Norte tá chegando pra ganhar. A torcida toda tem sumila, sai do vestiário. O juiz começa o jogo, o tropical fica ligado. No barzinho bem em frente, os mano tomam uma cerveja. Sentado num banquinho, a maconha com certeza. A torcida representa o futebol da altura. Quando sai um gol, a torcida inteira pula. O jogo é emocionante e é bonito de se ver. O Mila faz um gol, escute pra você ver. O alambrado se chacoalha, parece que vai ao chão. Foguete se estourando, o grito é de campeão. A torcida adversária parece que está morta. O Mila cresce em campo, o Mila quer a vitória. O Mila é assim, na humildade vai chegar. O terror da Zona Norte tá chegando pra ganhar. O Mila é assim, na humildade vai chegar. O terror da Zona Norte tá chegando pra ganhar. Acaba o meio tempo, os times vão pro vestiário. Descansa alguns minutos pensando no resultado. O juiz apita logo, começa o segundo tempo. O Mila vem com tudo, o Mila tá no veneno. Se prepara adversário, o chicote vai estralar. Vai ser um gol atrás do outro, não adianta reclamar. O jogo tá bonito, a torcida no delírio. A bandeira balançando, tá ficando tudo lindo. Alguns adversários, cresce bem os olhos. Eu só mando um recado, vai ter que jogar com nós. Eu vou te falar, todo jogo é assim. A humildade prevalece e o Mila tá aqui. Representando o paineirão, vários caneca aqui na mão. O juiz pede a bola, o jogo se acabou. A torcida bem unida, com foguete comemorou. A vitória conquistada, os jogadores se alegrou. 3-0 foi o jogo, o Mila arrebentou. A torcida invadiu, com o time comemorou. O Mila é assim, na humildade vai chegar. O terror da Zona Norte tá chegando pra ganhar. O Mila é assim, na humildade vai chegar. O terror da Zona Norte tá chegando pra ganhar. A torcida entra no carro com sentido ao paineirão. Os jogadores tão cansados, o bicho é a solução. Adivinha quantas que a diretoria vai descer. 5 caixas quando perde, 8 é pra nós vencer. A torcida festejando até o paineirão. Os carros estão se buzinando, a vitória tá na mão. Chegando no bicho me chamou muita atenção. Todo mundo bem alegre e eu vi muita união. O som se estralando e a carne tá na brasa assando. O Mila já tem tempo, o Mila tem a tradição. Os jogadores e a torcida se torna uma família. Cada jogo que passa ela fica mais unida. Cheguei, cheguei, aí pode acreditar. Um salve pra você que vai me escutar. Futebol e união, em Franca é o que há. Os campeonatos se estralam, não pode deixar parar. Salve, salve pra vocês, de todas as quebradas. Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sul, Zona Leste. Que graças a vocês o futebol prevalece. Terminando por aqui, eu só tenho a agradecer. O time do Mila, sorte pra vocês. E o Emissários, como sempre, lado a lado com vocês. O Mila é assim, na humildade vai chegar. O terror da Zona Norte tá chegando pra ganhar. O Mila é assim, na humildade vai chegar. O terror da Zona Norte tá chegando pra ganhar. O Mila é assim, na humildade vai chegar. O terror da Zona Norte tá chegando pra ganhar. O Mila é assim, na humildade vai chegar. O terror da Zona Norte tá chegando pra ganhar.